Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu prefiro falar de pé, tenho 1,5 m, percebem que sentada não consigo ver as caras todas e, portanto, prefiro falar de pé, se não se importam, porque me torna mais fácil. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui. Dizer-vos que eu passei muito tempo nesta universidade, já há muitos anos, não exatamente nesta parte que é nova, mas na parte mais antiga. A minha mãe era cá professora e normalmente foi a brincar atrás das salas de aulas. É diferente ter esta perspectiva e também é bom estar aqui. Há alguma coisa que me está a impressionar muito e que foi uma das razões porque eu achei importante estar aqui hoje e aceitar o convite, foi um convite muito simpático, que é... É extraordinário, no melhor dos sentidos, ou seja, que bom que é que tantas pessoas, estudantes, jovens em Portugal, querem falar da administração pública, mesmo depois de tudo o que foi feito à administração pública e tudo o que foi dito sobre a administração pública nos últimos anos. É muito bom sinal. É o sinal, em primeiro lugar, de que não se desiste do país. Que não se desiste, que é possível fazer as coisas de uma maneira que tenham sentido e que possamos pensar o nosso futuro. Se nós pensarmos, a administração pública está na base do que é o Estado Social e, portanto, na base do que é a nossa capacidade de existirmos enquanto democracia. As condições de igualdade que fazem com que a democracia seja possível. Porque sem Estado Social, sem se garantir um acesso igualitário, eu gostava que fosse, não é? Mas, enfim, um pouco mais igualitário, a lutar pelo mais igualitário entre os vários cidadãos e cidadãs das coisas que são mais importantes, nós não teremos democracia. Porque onde a desigualdade é muito grande, não há democracia. A democracia parte da ideia da liberdade, da possibilidade de escolha, da decisão entre pessoas livres. E quem não tiver acesso à escola, quem não tiver acesso à saúde, quem não tiver acesso à segurança social, quem não tiver acesso a regras básicas de viver num país que nos põe todos mais próximos de sermos iguais uns aos outros, não há de ter capacidade para ser livre para tomar decisões. E é por isso que todas as decisões sobre a administração pública são muito importantes, porque dizem da capacidade do Estado de ser um Estado democrático, de ser um Estado de direito democrático. Durante, nos últimos tempos, e portanto é bom que vocês queiram discutir a administração pública, porque não se tem percebido assim, e porque em boa medida nós temos ouvido o discurso que a administração pública é um problema, e provavelmente ouviram como eu ouvi dizer que a administração pública foi apelidada de gorduras, as pessoas que trabalham em função de materiais normais para trabalhar na administração pública são consideradas sedentárias, e foram consideradas os equipamentos mais básicos para a administração funcionar, despesas intermédias nas quais era preciso cortar. E este tem sido o discurso que se ouviu. Os funcionários públicos tinham regalias a mais, salários a mais, coisas que mais ninguém tinha, a função pública era gorda e ineficiente e não era uma hipótese de gestão. E, portanto, tivemos cortes nos salários dos funcionários públicos, tivemos fragilização e encerramento dos serviços públicos, cortámos muito nas despesas intermédias, o que quer dizer que as finanças ficaram sem tónar para imprimir os recibos a quem vai a uma repartição e a vida ficou verdadeiramente impossível a quem tem de trabalhar todos os dias na administração pública. E fez outra coisa que foi o outsourcing. Para qualquer coisa que seja preciso decidir, considera-se que não há em Portugal gente na administração pública com a formação, com a capacidade e com as competências para tomar as decisões ou para gerir setores fundamentais do Estado e foi-se fazendo outsourcing. O que para nós levanta muitos problemas, não só da própria eficácia e do próprio respeito de quem trabalha na administração pública, mas também sobre a transparência, sobre que decisões são tomadas, em nome de quê e para quê. Mas lá irei. O segundo motivo porque é bom estar aqui é que vocês não só se debruçam sobre as questões da administração pública, como querem ouvir falar do Plano Nacional de Reformas, o que é extraordinário, porque até agora, sempre que se ouviu falar do Plano Nacional de Reformas, queria dizer qualquer coisa do género que para o ano vai ser ainda pior. Seja se cada ano, a cada semestre europeu, falava-se Plano Nacional de Reformas e Programa de Estabilidade e queria dizer, genericamente, para quem trabalha vai haver cortes nos salários, para quem tem uma pensão que vai haver cortes nas pensões, para quem está numa universidade bem que a universidade não vai conseguir funcionar. E, normalmente, os planos nacionais de reformas, associados aos programas de estabilidade, têm sido algo que é debatido com os governos e a Comissão Europeia, ou em que os governos respondem a exigências da Comissão Europeia, mas que não sai, a discussão não sai desse âmbito. E discutem-se décimas. Discutimos se o déficit vai ser 0,7 ou 0,8, se o PIB vai ser 0,6 ou 0,5, se o desemprego é 0,... Nem sequer discutimos os números, discutimos só as casas decimais. O que torna normalmente os debates sobre os planos nacionais de reforma e os programas de estabilidade algo que interessa muito a quem gosta de passatempos bastante abstratos e inúteis, porque não é nas décimas que se define o país, mas que diz pouco a quem quer discutir o que é que nós fazemos com a nossa vida real. E a discussão tem sido uma discussão que se passa boa parte dela, ou seja, as consequências reais dessa discussão das décimas não é feita com toda a gente. E eu acho que desta vez está a ser diferente. Não acho que esteja tudo a ser bem feito, mas acho que desta vez estamos a ter muito mais capacidade democrática no país de debater o Plano Nacional de Reformas, de debater a forma como nós olhamos para o nosso país e aquilo que vamos fazer. É uma opção que nem todos partilham. Pedro Passos Coelho acha, por exemplo, que estas coisas têm muito secretismo entre o Partido Socialista e os outros partidos da maioria parlamentar. Eu, se não se importam, quebro o secretismo todo e debato convosco, como toda a gente, o Plano Nacional de Reformas, como temos feito no Parlamento e temos feito no país todo. Sem nenhum secretismo. Os secretismos normalmente são reserva da Comissão Europeia e do BCE e logo a seguir vem má notícia, nesses o Bloco de Esquerda não entra. Este Plano Nacional de Reformas, o professor Anselmo já disse os seus eixos. Eu devo dizer que depois dele falar fiquei com um bocadinho com dúvidas do que é que eu vinha cá dizer, porque subscrevo em boa medida o que já foi dito, não é subscrevo... Eduardo Anselmo. O professor Eduardo Anselmo. Eduardo Anselmo expôs com números e estudos e é bom. Porque nós muitas vezes discutimos as décimas e de facto não discutimos o país, os números do país e o que eles nos podem mostrar. Mas enfim, não quero repetir-me, dizer só que acho estudos como este muito importante. O Bloco de Esquerda acompanha em grande medida esta ideia. Tem-se utilizado problemas conjunturais para tentar forçar privatização da segurança social, não percebendo que o nosso maior problema não é de facto a sustentabilidade da segurança social, é o emprego. Precisamos é de emprego. É o emprego que faz com que as pessoas não vão embora. O Eduardo Anselmo dizia que precisamos de imigrantes, é verdade, e precisamos de reter as pessoas. Nos últimos 4 anos, 500 mil de pessoas saiu do país. Isto é um problema. Isto é um problema. 500 mil de pessoas a sair do país em 4 anos é um problema gravíssimo. Portanto, nós precisamos não só de imigrantes, de reter quem cá está, e se quiserem voltar dos 500 mil que emigraram, nós precisávamos muito pudessem voltar, mas para isso é preciso ter condições de emprego. Nós temos dito várias vezes que para discutir o Plano Nacional de Reformas precisamos de ter esta questão, criar emprego no centro. Não vou hoje falar-vos do Plano de Economia, falarei da Administração Pública, mas dizer-vos que tendo nós diferenças em relação ao Governo na análise que fazemos, reconhecemos que os pilares em que o Plano Nacional de Reformas está a ser debatido, pelo menos, tem mais sentido do que tudo o que tem acontecido até agora, porque estamos a discutir a nossa economia e o nosso Estado, o que é importante debater. E lá vem qualificação da população, qualificação do território, inovação da economia, modernização do Estado, coesão territorial. E a pergunta é, podemos nós fazer alguma destas coisas sem uma administração pública capaz? E podemos nós falar de qualificação de todas estas áreas sem termos uma posição sobre qual deve ser a esfera pública da decisão do Estado? Nós achamos que não. Qualificar a população significa ter uma escola pública forte. E, portanto, se há uma aposta na qualificação, quer dizer que seguramente o país tem de ter mais recursos para a escola pública. Porque a escola pública é a única que garante a toda a gente o acesso à educação. Mas não chega só a escola, ou não chega só o Ministério da Educação, precisaremos seguramente também de toda a capacidade pública no que diz respeito ao emprego. Porque nós temos uma população que já não é estudantil, temos que já trabalha, ou que é desempregada de longa duração e que está em idade ativa e que tem não só o direito, como o país precisa que o queiram exercer, de se qualificar. Porque, de facto, nós tivemos uma revolução há 40 anos. Nos tempos do fascismo não existiu possibilidade de estudar, um terço das mulheres eram analfabetas, portanto nós temos muito caminho para andar. Temos de andado muito caminho no que diz respeito às gerações mais jovens que hoje estão mais na escola, mas continuamos a ter um índice de licenciados muito baixo relativamente à média europeia. E aconteceu algo de assustador em Portugal nos últimos anos, que foi, desde o 25 de Abril até há 4 anos, todos os anos entravam cada vez mais alunos no ensino superior. E mesmo assim, com essa evolução, Portugal tinha uma percentagem da população licenciada inferior à população, à média europeia. Ora, nos últimos 4 anos, fruto da crise, fruto de salários que não chegam, de pensões que foram cortadas, do desemprego que bateu às portas das famílias e das propinas que fecham as portas a muita gente que quer estudar, entraram menos alunos todos os anos no ensino superior. E, portanto, nós, em vez de continuarmos o caminho que continuávamos a precisar de fazer, que é mais alunos sempre no ensino superior, andámos para trás. E temos que voltar a ter esse crescimento. Temos depois outro problema, que é a formação e a qualificação de adultos pura e simplesmente desapareceu no nosso país. Não foi feito nada. E, portanto, precisamos de recuperar essa qualificação. Mas já que o fazemos, na nossa opinião, é bom pensar em como foi feito e como deve ser feito. Nós achamos que regimes de qualificação feitos por profissionais a trabalhar a falso recibo verde e com outsourcings a várias empresas para fazerem essa qualificação, não foi um bom modelo. Não foi um bom modelo porque desrespeitou quem trabalhava a falsos recibos verdes e não tinha apoio nenhum, e porque, ao desrespeitar quem trabalha, criou também uma situação que menorizou a própria forma como era organizado os cursos das novas oportunidades, etc., todo esse universo. E, portanto, queremos fazê-lo agora? Bem. E, portanto, sabemos que precisamos claramente de uma aliança entre a capacidade da escola pública e alargar e também a capacidade do ponto de vista das estruturas do emprego e da segurança social para conseguirmos colocar mais pessoas a qualificarem-se. E isso exige mais capacidade da administração, mais Estado e não menos. Mas pensem na diferença entre nós investirmos nessa capacidade e o que o nosso país poderá fazer do ponto de vista da produtividade, ou nós não fazermos nada e continuarmos a ter das populações menos qualificadas, populações na idade ativa menos qualificadas da Europa. Eu sei que há quem ache, e ainda hoje é notícia nos jornais, que Portugal devia aceitar que o seu lugar na Europa é o dos baixos salários. Há até quem diga que em Portugal, muito embora uma boa percentagem das pessoas que trabalham, mesmo assim não conseguem sair da linha de pobreza, não devem ter subidas de salário mínimo, por exemplo, porque a produtividade em Portugal não aguentaria subidas de salário mínimo. O que nós nos devemos perguntar é se, quando nós decidimos sobre o nosso país, portanto, sobre as nossas vidas concretas, nós decidimos que é jeitoso nós sermos um país da Europa em que os custos de trabalho são tão baixos, que terá sempre a produção pouco qualificada, que dará jeito a algum país do centro da Europa? Ou devemos nós decidir, pelo contrário, que temos de qualificar a população e temos que aumentar os níveis salariais para podermos ter uma economia que é mais produtiva? Hoje, em boa medida, o debate que existe entre Portugal e a Comissão Europeia, e desse ponto de vista, o confronto que o Governo, a Assembleia da República, tem de fazer com a Comissão Europeia, é esse debate. Se queremos ter cada vez menor qualificação e achamos que o modelo de salários baixos é o modelo que Portugal está condenado, com o efeito de fazer com que cada um e cada uma dos jovens que estão aqui perceberem que nesse país não podem ter grandes expectativas de futuro, ou se, pelo contrário, achamos que devemos ter a capacidade de investir na qualificação e, ao mesmo tempo, exigir valorização salarial que deve ter uma população que é crescentemente qualificada. Nós achamos que esse é o percurso que Portugal tem de seguir. e bem pode a Comissão Europeia, ou seja quem for, vir dizer que o salário mínimo deve ser mais baixo, Portugal só deve ter uma posição. Dizer que achamos que quem trabalha em Portugal deve ter um salário digno para viver e que não aceitamos que quem trabalha não saia da linha da pobreza. Que esse é o percurso que se vai fazer. E esse é um percurso possível, porque o percurso da valorização salarial é um percurso que dá expectativas às pessoas de poderem viver neste país. E quando alguém nos disser que a produtividade não aumenta como deveria para fazer essa valorização salarial, devemos lembrar-nos do que disse Eduardo Ancel e devemos lembrar-nos também de exemplos muito concretos, setor a setor. Sabem que na agricultura a produtividade subiu 30% nos últimos anos e os salários desceram 11%. Sabem que os salários médios em Portugal desceram 30%, mas desceu a nossa produtividade ou o nosso PIB 30%? Não desceu. A pergunta mais de saber se Portugal tem a produtividade, a capacidade económica ou se o país tem dinheiro para determinadas opções é fazermos sempre a pergunta de para onde é que está a ir o que nós produzimos, para onde é que está a ir o aumento da produtividade e da riqueza que isso gera, como é que isso está a ficar distribuído, para percebermos que o nosso país está a ficar crescentemente desigual e, portanto, o salário, como sendo o único instrumento real de distribuição de riqueza, tem de ser ele protegido. Até porque, e aproveitando para fazer aqui a passagem para um outro tema que tem a ver com a modernização, como nós já vimos, quando o que nós produzimos e a nossa riqueza não fica em salários, vai para os offshores e para os panamás desta vida. E sai do país. E, portanto, fragiliza ainda mais o Estado e a economia. O que não sai do país e serve a economia do país é o que as pessoas recebem no seu salário, nas suas pensões, no rendimento do trabalho, porque esse fica aqui. E como fica aqui, ajuda a economia a fortalecer-se e a criar emprego. E aproveitando esta ideia de o que sai do Estado, nesta modernização do Estado que se fala, e que é importante, o Estado deve ser modernizado, mas modernizar o Estado não significa passarmos a fazer IRS pela internet, ou termos o E-Fatura e o Estado saber todos os nossos movimentos de mercearia, mas não ver nada quando vão milhões para offshores. Se o dinheiro que a cada ano vai para offshores, que sai de Portugal, pagasse 10% de impostos, o Estado, em vez de ter déficit, era superavitário. E, portanto, modernizar o Estado significa muito mais do que agora preencher formulários online, sermos capazes, termos os instrumentos de descobrir o rasto do dinheiro de quem está a assaltar o Estado. E é por isso que para o Bloco de Esquerda a modernização do Estado tem de ter também esta capacidade. A capacidade do Estado de se defender contra o assalto. Há depois um outro tema de que eu queria falar muito brevemente, que é a ideia da coesão territorial. Nós temos visto serviços públicos a fecharem por todo o país. E vimos privatização também de serviços públicos essenciais. Não é difícil para encontrar aqui no distrito de Aveiro um qualquer concelho mais periférico onde tenha fechado o tribunal, a escola, o hospital e como os CTT foram privatizados, nem o balcão dos correios é seguro que lá esteja. E, portanto, quando nós falamos de coesão territorial, temos de compreender que sem investimento na presença do Estado não haverá capacidade de ter coesão territorial. Qual de nós é que quer construir a sua vida num sítio onde não há nada? Onde não há uma presença do Estado que apoie nenhum momento das vidas? Onde não haja escola, onde não haja repartição de finanças, onde não haja um hospital onde ocorrer, onde não haja nenhuma presença do Estado que deve ser redistributivo e que deve apoiar. É bom começarmos a desmontar o discurso do Estado como um empecilho ao desenvolvimento. O Estado e a administração não são empecilhos ao desenvolvimento. Pelo contrário, são condição de igualdade e são condição de desenvolvimento. Quando se fala de inovação, fala-se com certeza da necessidade de produzir conhecimento nas universidades públicas e de o partilhar. Porque não há nenhum Pai Natal, que venha produzir conhecimento ou tecnologia para depois o pôr ao dispor do desenvolvimento da economia. Com certeza que, se investir, quererá que fique só para ele, num só setor da economia, que possa ser concorrencial e acumular muito. Mas o nosso país precisa da tecnologia e da inovação a estender-se a todos os territórios da economia, e isso precisa que o Estado assuma que a inovação é consigo. É também consigo. E que a democracia da inovação é consigo. Uma administração pública que seja cooperante e não concorrencial. Porque fazer de conta que cada serviço da administração pública tem de ser competitivo, como se fosse algo no mercado, é uma asneira e tem vindo a enterrar o país. Um dos exemplos é cada vez que nós fechamos uma linha férrea, porque ela tinha pouca gente a andar na linha férrea, teremos a certeza que acontecem duas coisas. Em primeiro lugar, as pessoas começam a andar de carro e a balança comercial do país deteriora-se porque importamos mais combustível. Portugal não tem petróleo. Eu não sei, às vezes, quando fecham as linhas férreas, se os governos se lembram que Portugal não tem petróleo, porque é bom lembrar-nos quando decidimos que as pessoas devem andar de carro. Em segundo lugar, o que acontece é que quem morava em determinado sítio vai ter de sair desse sítio para ir morar para outro qualquer e o território vai ficar desertificado. Esta ideia de olharmos para o país, para a administração, para o investimento público, sempre caso a caso, como se cada caso tivesse ele que dar lucro, e como se o Estado não fosse uma rede de serviços cooperantes que têm um sentido integrado uns com os outros no desenvolvimento do país, tem vindo a fazer as piores opções. Precisamos depois, claramente, de um Estado democrático, termos nomeações políticas para os mais diversos cargos de direção da administração pública não promove uma cultura de democracia e de exigência da administração pública. E precisamos dela. E, portanto, precisamos de muito mais qualificar os funcionários públicos, dar-lhes capacidade, formar e deixar que a administração pública possa ter direções que são naturais, democráticas e que correspondem a quem sabe, a quem conhece, e não a nomeações de boys ou de girls, seja de que partido for. Temos depois, seguramente, de ter também uma capacidade de gerir, de deixar que as pessoas tenham opinião. E eu pergunto aqui na universidade a quem estuda se acham bem que os estudantes tenham tão pouca voz nas decisões de gestão que são feitas. Ou se nós não achamos que a experiência de quem está em cada sítio é fundamental para ter decisões de gestão. E a verdade é que as alterações que têm vindo a ser feitas, e a escola é um bom exemplo disso, embora não seja o único, têm tornado cada vez menos democrático o Estado, porque a democracia não é só escolher a Assembleia da República ou o Presidente da Câmara, a democracia é também as decisões que são tomadas nas várias esferas do Estado. E essa exigência democrática eu acho que deve ser posta em cima da mesa. Que, aliás, é o melhor caminho para caminharmos para a transparência de que precisamos. A democracia é sempre muito mais exigente e, por isso, muito mais transparente. Para acabar, porque a ideia é que façam perguntas e isso é que tem sentido, é que eu aprenda cá, vocês é que são estudantes destas matérias e, portanto, espero aprender convosco. Dizer o seguinte, uma administração pública eficaz é uma administração pública que tanto é capaz de identificar e cobrar impostos às mil famílias mais ricas, que todos os bancos sabem quem é, mas a administração fiscal não sabe quem é e não lhes consegue cobrar impostos, como é uma administração que não deixa uma família sem recursos, com os filhos meses à espera de livros para começar o ano letivo. A eficácia da administração pública tem sempre dois lados e nós devemos olhar sempre para a administração com a exigência dos dois lados, do financiamento do que é feito e da resposta a quem tem de ser respondido. Por outro lado, temos de ter a capacidade de perceber que o Estado tem de ser sempre acessível e compreendido. E isto tem a ver com as questões de democracia que já falei, mas tem a ver com outras. A inovação tecnológica que foi posta em marcha em muitos serviços do Estado exclui, objetivamente, pessoas que têm iliteracia digital para preencherem o formulário do complemento solidário para idosos, para acederem à tarifa social da energia ou mesmo para resolver os problemas da ação social escolar dos seus filhos. Da mesma maneira, não é aceitável que uma pessoa surda não consiga resolver um problema numa repartição de finanças porque ninguém sabe linguagem gestual, ou que uma pessoa que é cega a mandem para casa preencher o IRS do computador sem ter tido nenhum apoio para ter uma adaptação obviamente necessária para o poder fazer. Julgo que das questões da modernização da administração pública, estar à altura de em Portugal se porem estas questões da acessibilidade bem em cima da mesa. Porque se o Estado Social é condição de igualdade, então, quando pensamos a administração pública, temos de garantir condições efetivas de igualdade de acesso a pessoas que são diferentes, por várias razões, somos todos diferentes em alguma coisa. Finalmente, nós não teremos uma administração pública capaz se tratarmos mal as pessoas. Há coisa com maior responsabilidade num Estado do que assegurar a educação, a saúde, a segurança, a proteção social, o funcionamento cotidiano das estradas, das infraestruturas, tudo do país? Há alguma profissão com maior responsabilidade do que aquilo que é exigido a quem trabalha para o Estado e, portanto, quem tem que pôr o país a funcionar para todos nós, todos os dias? Nos últimos anos cortou-se salário. Um funcionário público ganhasse em média 1.500 euros brutos por mês, perdeu nos últimos 4 anos o equivalente a 7 meses de salário. Eu acho que estamos de acordo que 1.500 euros brutos por mês não é uma pessoa rica. Ganhará mais do que o salário médio em Portugal, sim, mas não é rica. E perder 7 meses de salário em 4 anos, as pessoas aguentam isso e querem continuar a trabalhar para o Estado? Conseguem pessoas que são atacadas todos os dias na sua profissão, nos seus direitos, continuar a trabalhar em boas condições? Achamos nós possível exigir a pessoas que passem a trabalhar mais 5 horas de graça por semana, como se exigiu quando se passou o horário das 35 para as 40, e que as pessoas trabalhem com a mesma vontade? É possível o Estado estar cheio de pessoas que não recebem salário a trabalhar, que são chamados contratos de emprego e inserção, que é uma forma moderna de trabalho forçado, estarem a fazer bem o seu trabalho? Se nós reconhecemos que nas funções do Estado que mais importante há no país, teremos de reconhecer que o respeito dos salários, que o descongelamento de carreiras, que o respeito pelas várias profissões de que é feita a administração pública é um passo essencial para que o país funcione bem. Um país não funciona bem contra os trabalhadores que o fazem funcionar todos os dias. São eles que fazem o Estado também e por isso essa é seguramente uma área em que temos de inverter e muito aquilo que tem sido feito. Já falei demais, vossas perguntas são mais interessantes. Eu agora sugeri uma primeira volta com 3 ou 4 perguntas para responder e depois havia outra volta para tornar a coisa mais simples. Portanto, quem é que quer abrir as hostilidades? O que custa sempre é o primeiro, não é? Quem é que era? Podemos abrir inscrições para a segunda pergunta, que fica mais fácil. Exatamente, agora abre inscrições para a segunda pergunta. Exatamente. Então, foi tudo tão esclarecedor que não há dúvidas para ninguém. Ou eu conheço aqui alguns, tenho que enviar algum voluntário ou quê? Vocês estão-me a pôr numa posição embaraçosa. Eu conheço. Maria Luís, força. Não, exatamente. Então a Maria Luís faz a pergunta e a seguir já vai haver para aí 5 pessoas que fazem. Muitos destes jovens, muitos deles acabam de curso este ano, da administração pública. Não é uma administração pública qualquer este curso, é bom que a Catarina olhe para este programa de estudos, porque ele não é igual aos outros, e eles sabem. Mas aquilo que está previsto dentro das linhas da reforma para os Estados não vai acudir diretamente a estes jovens do INEP. E, portanto, eu pergunto-vos, como políticos aos dois, que é que pensam em relação a estes jovens que terminam. Respondemos esta e passaremos a segunda volta, como é que, ou, querem, ou já estão entusiasmados para fazer perguntas? Vamos responder esta e depois abrimos as perguntas. Mas já está aí. Pareceu-me ver um braço, mas escreve em mão. Então, é verdade ou não? Quem é que fez assim e depois mudou o braço para baixo? Ok. Pronto. Eu vim perceber. Pelo que eu me apercebi, o Estado teria que ser um motor da economia. E eu gostaria de saber, eu como cidadão e potencial portador do novo conhecimento, como é que correria com a partilha de informação portada. Isto sabendo, poderia empregar muitos outros cidadãos. Terceiro, força. Força. A minha questão vai mais no sentido da própria administração pública. Eu gostava de saber, nós como futuros administradores, que tipo de mecanismos e meios vão ser assegurados para nós, para nos manter neste país, visto que falam no problema de imigração. Mas, e combater esse problema? Que tipo de mecanismos é que existem para nos assegurar qualidades de vida e um melhor funcionamento da administração pública? Mais ou menos esta pergunta. Quarto, já agora, para fechar a ronda. Eu vou pensando nisso. Já temos três, talvez. Ou está mais alto. Já está ali. Quando se fala em administração pública e no acesso principalmente às câmaras, é inevitável não falarmos de falta de ser da Cunha. Já que a coordenadora do Bloco de Esquerda, a doutora Catarina Martins, falou tanto da transparência de uma maneira implícita, ou explícita, como combater, já falou um bocado na questão de não ser críticos a mediar, sim, mas como combater, mesmo a ser o problema da nomeação e do passar à frente, muitas vezes, que acontece, não podemos negar, toda a gente conhece, e há pouco tempo estive a ver, quem entrou para um concurso público foi uma pessoa muito conhecida e que se calhar nem era mais capaz para aquele palco. Como combater a questão da corrupção com maior transparência? Ainda mais algum para fechar esta primeira ronda? Talvez agora, então, primeira ronda. Olharei para o plano de estudos com todo o gosto, não conheço realmente, vou conhecer. O Plano Nacional de Reformas não dá nenhuma resposta imediata, é verdade. É preciso encarar isso como uma dificuldade grande. Há aqui agora uma divergência sobre formas diferentes de olhar para este problema. Eu terei de vos expor a do Bloco mais do que a do Governo, por razões óbvias. Não vale a pena fazer de conta que isso não acontece. E isso tem a ver com outras perguntas também sobre que mecanismos é que existem para manter as pessoas no país e como é que o fazemos. A ideia que está subjacente ao Plano Nacional de Reformas, como esteve subjacente ao Orçamento do Estado, é a ideia de que uma pequena alteração na estratégia que foi seguida até agora, ou seja, nós não mudamos realmente, mas paramos a descida de rendimentos e a descida de possibilidades do Estado Social, ou seja, nós durante 4 anos tivemos uma descida consecutiva dos rendimentos do trabalho e uma descida consecutiva dos meios para o Estado, parando isso, isso há de ter um efeito positivo na economia a longo prazo, que permitirá criar emprego. E que esse será o caminho possível e o único caminho possível face aos constrangimentos europeus que Portugal vive. Nós, no Bloco, temos uma posição diferente desta. Nós achamos que não chega. Ou seja, o Bloco está empenhado, determinado, convicto, a fazer tudo o que pode para que o percurso de recuperação de rendimentos se mantenha com o acordo que existe de maioria parlamentar, com isso proteja as funções do Estado. Ou seja, o que eu vou dizer não põe em causa nem esta determinação, nem esta vontade do Bloco. Mas, na verdade, nós achamos que para responder de uma forma célere, e achamos que ou se responde de uma forma célere, ou os problemas tenderão a avolumar-se no futuro, às questões do emprego e da própria capacidade do Estado, os constrangimentos europeus são um problema. E dentro dos constrangimentos europeus todos não haverá uma solução para o problema. E é por isso que nós temos proposto, nomeadamente, a reestruturação da dívida pública portuguesa. Porque, para terem uma noção, nos anos da até à crise financeira, ou seja, até haver um problema com a finança, não tem a ver com a economia portuguesa, a dívida pública portuguesa estava dentro dos limites considerados normais e aceitáveis pelo Tratado de Maastricht. Portugal tinha problemas de economias estruturais, que tem um grande endividamento externo, importamos muito, temos um déficit grande do ponto de vista da energia, etc. Mas a dívida pública não era um problema. A dívida pública só passou a ser um problema com a crise financeira. Portanto, a dívida pública não é uma dívida de quem trabalha neste país nem do Estado, é uma dívida criada pelo sistema financeiro e, portanto, pesa sobre a economia e tem de ser reestruturada. Na nossa opinião, fazer isso é que pode permitir uma resposta de curto prazo. Porque reestruturar a dívida pública é o que liberta recursos para o Estado investir na economia, e já lá vou na pergunta que eu também tive sobre isso, mas também para o Estado e para reconstruir setores do Estado que foram destruídos e que o nosso país precisa. Em todo o caso, eu creio que aquilo que está, o caminho que está a ser feito com as suas debilidades, exige naturalmente o reforço da administração pública. Até porque a administração pública tem vindo a assistir a um número gigantesco de reformas que põem em causa a possibilidade dos serviços funcionarem. É natural, pensem, há muitas reformas antecipadas até. Pensem bem, pessoas que dedicaram toda a sua vida à escola, ou toda a sua vida ao seu serviço da segurança social ou das finanças, bem, onde trabalham. E que nos últimos anos tiveram tantos cortes, tanto ataque, às vezes até nem é questão financeira, ela é de certeza porque pesa muito, mas é o sentirem-se atacados a sua própria dignidade enquanto funcionários públicos, com um discurso político agressivo e com medidas agressivas. Tanta gente que pediu reformas antecipadas, que está a pedir reformas antecipadas, que já não aguenta mais. E se agora a estratégia que nós temos para o país é uma estratégia que precisa de coesão do território, que quer modernização administrativa no sentido da acessibilidade, nós vamos precisar de mais gente e de gente formada na administração pública. E eu acho que isso é um caminho que tem de ser feito mais cedo do que tarde, ou seja, no curto prazo. Dito isto, não quero criar-vos uma expectativa que não depende da minha vontade. Porque, como vos digo, já vos disse que a estratégia do Governo deve ser mais de longo prazo, diferente daquela que o Bloco defende, e isto vai da relação de forças que teremos em cada momento. Não deixaremos de lutar por isso. Há depois um problema na administração pública grande, que é com as reformas antecipadas maciças em determinados setores, acontece uma coisa que é não há transmissão de conhecimento entre gerações. E isto é um problema para quem vai entrar na administração pública. Porque, ou seja, normalmente em todos os setores, na administração também, aquilo que nós precisamos é ter várias gerações. Uma geração que está a despedir do seu serviço, outra que está em pleno e outra que está a começar a aprender. E que vão passando conhecimento umas às outras. Nós podemos ter as gerações mais qualificadas de sempre do país, do ponto de vista do ensino académico, e temos com certeza. E tenho a certeza que vocês sairão daqui com uma qualificação que gerações de funcionários públicos antes não tiveram. Não tenho a mínima dúvida disso. Mas só uma cegueira é que não nos faria ver que a experiência acumulada de quem está nos serviços é importante para tomar decisões e resolver problemas todos os dias. E, portanto, é preciso que esta nova geração, com a vossa formação, entre enquanto a outra geração ainda não se reformou toda. Porque, senão, nós temos buracos de conhecimento e isso é mau para o país. Nós precisamos dessa passagem de conhecimento. As gerações não se excluem umas às outras, acrescentam-se. É a única forma de um país funcionar. E esse é o perigo que a administração também também vive. Se o Estado deve ser motor da economia, o Estado, o Estado, acima de tudo, não pode ser motor da destruição da economia, como tem sido. As opções que foram tomadas, vejam bem, nós privatizámos a energia toda. Toda. A produção, a distribuição, não é nada público. E temos das energias mais caras da Europa. A indústria de alto consumo energético em Portugal paga balúrdios de energia e por isso não é competitiva. E depois vem o discurso que é preciso baixar os custos de trabalho. Quando nós vemos a estrutura dos custos da produção em Portugal, percebemos que o problema não são os custos de trabalho, são os custos da energia. E, portanto, o Estado tem vindo a ser motor da destruição da economia. Nós, no Bloco, defendemos que uma das formas do Estado pôr a inovação ao serviço da economia é, do ponto de vista do investimento público, do apoio, daquilo que são os fundos que se dirigem à economia, aos setores produtivos, dirigi-los em boa medida para a reconversão, para a eficiência energética da capacidade produtiva do país. Porque se nós tivermos indústria que consome menos energia, se pusermos a inovação ao serviço da eficiência energética, resolvemos dois problemas ao mesmo tempo. Resolvemos os problemas dos custos de contexto de quem produz em Portugal e, portanto, promovemos a produção, a criação de emprego, etc. E baixamos a importação de combustíveis, porque somos mais eficientes e, portanto, resolvemos uma parte do problema do endividamento estratégico do nosso país. Nós vamos apresentar um plano que temos estado a estudar com vários economistas amanhã, entre outras coisas, esta é uma das formas como nós propomos que a inovação seja posta ao serviço da economia. Manter as pessoas no país... Queria só responder uma coisa. Eu sobre manter as pessoas no país já disse, acho que tem que haver mais investimento e isso exigia, entre outras coisas, restauração da dívida para libertar recursos. O país gasta mais todos os anos só a pagar juros da dívida do que em todo o Serviço Nacional de Saúde, para terem uma noção do tamanho do problema. Só em juros. E portanto, para nós há um grupo de trabalho que temos com o Governo sobre a sustentabilidade da dívida externa, que eu espero que chegue a algumas conclusões e que nos ajude aqui. Mas para lá das questões do investimento, para criar emprego, há um outro pilar absolutamente essencial para manter as pessoas a trabalhar em Portugal, que é o combate à precariedade. Os enfermeiros e as enfermeiras que emigram do nosso país não emigram por falta de trabalho, emigram porque são maltratados. Emigram porque lhes oferecem contratos precários por tuta e meia. São dos mais qualificados da Europa, têm bons contratos de trabalho em todo o lado. E assim acontece um pouco por todos os sítios. Para nós é essencial esta reivindicação radical de que um posto de trabalho corresponde a um contrato de trabalho. Farão um estágio no fim do curso. Muito bem, se já fizeram um, não precisam de mais. Depois têm de ter um contrato de trabalho. Para nós, essa é uma questão fundamental para que se queira trabalhar e ficar em Portugal. Porque um trabalho que é mal pago, que não tem direitos, em que as pessoas não são respeitadas, não faz com certeza ninguém ter expectativas de futuro naquele sítio. E isso significa que estamos a mandar as pessoas embora. Portugal precisa de criar emprego, mas precisa de qualidade no emprego. Não precisamos do trabalho voluntário. Não precisamos de quem lucra milhões dizer às pessoas venham para aqui trabalhar sem receberem nada porque estão a fazer currículo. As pessoas não precisam de fazer currículo. Quando estão a trabalhar precisam de um salário e o seu salário e o seu trabalho farão parte do seu currículo, como é natural. Não é preciso ser explorado para fazer currículo. Quando se está a trabalhar com um salário e um contrato, também se está a fazer currículo da forma boa para o fazer, que é sendo respeitado. Da mesma maneira, estágios sucessivos ninguém precisa, as pessoas estão a estagiar mais uma vez, já fizeram o estágio, podem ter um contrato de trabalho. Da mesma forma que uma bolsa, depois da pessoa já ter as qualificações todas para estar a trabalhar, não se percebe o que é, se é investigador deve ter um contrato de trabalho como investigador, ninguém pode ser bolseiro de doutoramento, de pós-doc, de pós-pós-doc, quer dizer, nunca mais é possível, as pessoas estão a trabalhar, têm que ter contrato de trabalho. Não podem seguramente dizer-se às pessoas que elas devem trabalhar sem salário porque é bom para a sua inserção. Não é bom para ninguém estar a trabalhar numa escola, a cuidar de crianças, ou estar a trabalhar num lar de terceira idade, a cuidar de idosos, e dizer que está a ser mais inserida, porque em vez de receber salário está a receber o subsídio social de desemprego ou RSI. Não, a pessoa está inserida quando tem um trabalho digno, que lhe está com um contrato de trabalho a sério, que lhe dá um salário. E, portanto, definitivamente, o que é preciso para que as pessoas fiquem cá é emprego, mas emprego mesmo e não formas de exploração. Sabem qual tem sido um dos setores mais lucrativos em Portugal nos últimos anos? As empresas de trabalho temporário. E se alguém me for capaz de explicar o que é que dá a produtividade do nosso país, uma empresa de trabalho temporário, eu ficaria agradecida. Tanto quanto eu vejo, limitam-se a ficar com parte do salário dos trabalhadores. Porque uma empresa que precisa de contratar um trabalhador pode bem ir a um centro de emprego que faz exatamente o mesmo, sem cobrar nada por isso, porque faz parte da administração pública. E, portanto, para as pessoas cá ficarem, emprego, mas um emprego a sério. Fator C, peço desculpa. Fator C. O problema é que nós temos cargos demais de nomeação e concursos a mais que são feitos à medida. Não há como seguir as boas regras de fazer concursos a sério e, por outro lado, ter carreira a sério com progressão normal, em vez de estar sempre a inventar buracos. Uma coisa que a legislação em Portugal tem é que é muito complexa. Não há melhor maneira de criar alça pois nas regras do que ser complexa. Simplificar os procedimentos ajudava muito a uma exigência transparente e democrática. Simplificar. Bem, eu não vou responder com esta exaustão ou com este rigor a todas as perguntas, vou fazer algumas e responder, por começar pelo desafio da Maria Luís. Eu tenho alguma componente política, mas essencialmente, e nesta casa, tenho que ter uma componente mais académica, embora não a tenha. E um bocadinho pedagógico. Quer dizer o seguinte, uma das coisas que eu, pessoalmente, na minha componente política, folgo, é que tenha havido um consenso em termos de determinados objetivos, o que já é bom. Não há consenso em termos do tempo e da maneira de lá chegar, não pode haver consenso em tudo, porque senão, precisamente o consenso significa que há várias opções que se conseguem.